Chegou o gás vazio, bebê. Vai. Show da maldade, falando de amor, bebê pra curar. Portal do La Rocha. Vem comigo. Todo mundo diz o que os olhos não veem. Tá tranquilo, tá de boa e o coração não sente. Então me diz por que é que eu tô aqui no bar, bebendo, chorando, ciúmes matando. Eu tô me acabando, pensando na gente. Se ainda ontem a gente fez a boa, se tava tudo bem e você me deixou, de pés e mãos atadas tô, porque foi embora. E me diz o que eu vou fazer agora. Foi o quê? Vou morar no bar, beber pra curar a toda a saudade que dá. Volta, vem me cuidar. Olha que eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando. Chamando, gritando seu nome, ainda estou aqui. Volta logo pra mim, volta logo pra mim. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura, de Oliveira Produções. Isso é gás vazio, bebê. Falando de amor, vamos pro bar tomar todas. Todo mundo diz o que os olhos não veem. Tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente. Então me diz por que é que eu tô aqui no bar, bebendo, chorando, ciúmes matando, pensando na gente. Se ainda ontem a gente fez a boa, se tava tudo bem e você me deixou, de pés e mãos atadas tô, porque foi embora. Me diz o que eu vou fazer agora. Vou morar no bar, beber pra curar a toda a saudade que dá. Volta, vem me cuidar. Olha, vou morar no bar, beber pra curar a dor da saudade que dá. Volta, vem me cuidar. Olha que eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando. Tô te chamando, gritando seu nome, ainda estou aqui. Volta logo pra mim, volta logo pra mim. Show da maldade, vamos beber pra curar, viu? E agora é assim, ó, de cara nova, Marcos Tigrão no comando.